tiro na testa. Um beijo na coroa, vai pra guerra com a marmita. Desviando do caminho maldito chamado fita. Pra não ser o próximo a ser executado, dando ibope pro jornal com teu corpo desfigurado. Diabo bate palmas pra Barrabás do gueto, pra pôr ferro na cintura e cata os boys do Dom Barreto. Pela misericórdia de Cristo que nós tá vivo, se fosse pelo sistema só existia povo rico. Tem muita diferença entre a Bíblia e o revólver. A polícia não viu, meteu bala no crente pobre. Só ficou a lembrança enquanto eles comemoram. Operação foi um sucesso, mas o pobre na cova arquivado. Periferia mais um cai. Fosse filho de playboy, vim até o CSI. Nós tá sentenciado a sentir a dor do prego tipo Cristo. Mas hoje romano anda de terno, vale da sombra da morte. País do futebol, a quem dera se aqui chovesse luminol. Pra turista observar o que escondia a paisagem, saí apavorado assistindo a massacre. A verdadeira paz se encontra em Jesus Cristo. Por ele eu tô de pé, por ele que eu respiro. Maldade na mente de pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra e não se rendeu. A besta fera, maldade na mente de pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra, império do ódio cola na terra. Maldade na mente do pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra e não se rendeu. A besta fera, maldade na mente do pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra, império do ódio cola na terra. Sistema incentiva assassinato na quebrada. Falta de investimento, resulta bala na cara. Perdeu, aí madame, passa o dinheiro, quer brincar? Na minha cintura tem um brinquedo, PlayStation 4 não, pra filho de rico. Só quero sonhar, e sonhar não me deixa vivo. Queria tá na escola, culpa do opressor, sem reajuste no salário. Não tem professor, o reino é cadavérico. Fico teu critério, tem uma pá de Superman sem rosto no necrotério. Da rolê de pajeiro, vira patrão com as minas do lado. Muita arma e munição, não há em Parque Brasil. O crime é ilusão, Monte Alegre é só no nome. Monte de corpo no chão, acorda Alice. Aqui não é país das maravilhas. A morte tá de bloco, cefando mais uma vida. Cristo tá voltando, os manos se matando. Inimigo iludido e vários se afundando. Pecado, ambição igual o ser humano mata. Não é preciso ser estive pra ver essa matemática. E quanto egoísmo destaca o coração. Funerária vai lucrar vendendo mais um caixão. A verdadeira paz se encontra em Jesus Cristo. Por ele tô de pé, por ele que eu respiro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Salmo 23 da Bíblia Sagrada, crucificados MCs, ajoelha Beats. Maldade na mente do pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra e não se rendeu. A besta fera, maldade na mente do pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra, império do ódio cola na terra. Maldade na mente do pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra e não se rendeu. A besta fera, maldade na mente do pecador, a ponto 40 resumiu o amor. Senhor chorou no meio da guerra, império do ódio cola na terra. Cajuína Beats, Cajuína Beats, Cajuína Beats.